a brincar, a brincar, sorriso a brilhar, queria só dançar, só dançar, pergunta pra eu cantar, pra eu cantar. Ela disse que quer brincar, ela quer brincar, sonho dela era pra voar, ela quer voar, ela disse que quer brincar, ela quer brincar, sonho dela era pra voar. Ela disse que quer brincar, ela quer brincar, sonho dela era pra voar.